Enquanto isso, na sala de justiça. Bem-vindos a mais uma Sala da Justiça. Estamos de volta para o nosso programa 43. Hoje recebendo aqui a presença da Lu e do Sérgio, que já, por mim, já fazem parte da equipe permanente do programa. Sejam muito bem-vindos, queridos. Tudo jóia com vocês? Tudo bem. Damas. Obrigada. Oi, gente. Tudo bem? Primeiras meninas. Bom, então. E aí, Lu, como é que tá o negócio do Luluzinha Camp? Como é que vão os preparativos aí, próxima edição? Ah, a gente já fez, a gente fez um encontro faz semana retrasada. A mulherada juntou num outro coletivo aqui de São Paulo, na Casa de Lua, que é uma ONG feminista, fundada pela Bianca Santana e mais uma mega galera. Foi legal? Foi super bacana, foi bem legal. Nossa, foi uma tarde assim... Foi o primeiro Luluzinha que eu não fiz quase nada. Que legal. É, tá. Já tá funcionando sozinha, é isso? É, mais ou menos. A mulherada tá tomando treto lá e tá fazendo as coisas sozinha. Tá divertido agora. Agora bom, tá ficando legal. Por isso que a gente não quer saber de nada, né? Só entre elas mesmo. Exatamente, ninguém conta nada pra gente. É. Bacana, a Denise Rangel, que é uma das blogueiras, ela tá há muito tempo no Lulu, ela fez uma rota de leitura, e a Paty Andrade, que é, ela tem um coaching aqui em São Paulo, ela fez um mini workshop de coaching sobre sucesso. Então, assim, o Luluzinho fica cada vez mais, tá? Assim, tem um workshop de culinária, tem um workshop de coaching, sabe assim? É muito bem bom. Mulher mesmo, né? Assim, tudo que a gente faz mesmo. E muito bom, Lu. E você, Sérgio, o que você tá aprontando aí? Ah, não ando aprontando nada. Por sinal, eu ando mais trabalhando do que qualquer outra. Eu estava trabalhando até agora há pouco mesmo com o pessoal internacional. E aí, Laguna, Ronaldo, como é que estão as coisas aí? Bom, começando por Fortaleza, tá a mesma coisa de sempre. Não chove. Uma das avenidas pelas quais eu posso mais estar em obras para colocar um corredor exclusivo de ônibus, que eu acho uma boa, mas o problema é que tá tudo bagunçado, o trânsito e tal, mas é isso aí. Bom, aqui em São Paulo resolveu esse fim de semana, está um tempo fresquinho. É, ainda não é o suficiente para recuperar os reservatórios daqui, porque tá complicada a situação, nós estamos praticamente à míngua. Mas estamos com uma ameaça. Chamou 40 milímetros, yeah! Mas isso não quer dizer nada. Estou pensando em criar um blog em homenagem à Catarina, chamado Volume Morto. Vocês acham que vai ser bom ou não? Cadê a água? Cadê a água, governador, cara? Quando tem aquele joguinho, Where's My Water, vamos fazer um daquele lá com a cara do Alckmin. Bom, galera, uma outra coisa muito importante que vocês não podem esquecer é de assinar o nosso canal no YouTube, youtube.com/meiobit. Por favor, assinem e façam esse Nice Guy aqui uma pessoa mais feliz. E também usem a hashtag SJMB para interagir com a gente em qualquer momento do programa. Vocês podem interagir, mandar suas perguntas, falar com o Sérgio, falar com a Lu, falar com o Ronaldo, com o Laguna, comigo. É, se a gente fizer alguma canelada, vocês podem corrigir a gente ao vivo. Isso tudo é muito, muito bom. Então é isso, galera. Vamos começar essa Sala da Justiça já falando de um assunto muito interessante. Para começar o primeiro bloco com o pé direito, The Internet Arcade, cara. A galera do Internet Archive disponibilizou 900 jogos de arcades fenomenais, assim, que fizeram parte da história da minha vida, eu tenho certeza, da vida de muita gente, assim, dessa galera mais velha, tipo eu e o Sérgio aí. E, cara, é tanto jogo assim que não dá nem pra começar assim, a definir, mas é muito, muito legal. E essa pauta realmente eu queria ter escrito, mas não tive tempo. Passei a bola pro Dori, que escreveu, ficou muito legal o post. É, Ronaldo, o que você acha do Internet Arcade? O que você acha que eu acho? Já perdeu quantas horas lá de trabalho? Porra, eu ainda não joguei, cara, mas eu tava dando uma olhada pelo acervo, mano. Mano, Tem de tudo. Tem jogos mais antigos que não são da minha época. Tem jogos, tem arcades já da minha adolescência, como Street Fighter 2, por exemplo, que eu me acabei de jogar aquilo. E, mano, dá pra se perder fácil horas e horas e horas jogando esses joguinhos aqui, cara. Tem muita coisa legal. Tem, tipo, tem Devil Zone, que eu já vi há muito tempo. Tem Commando, tem... Deixa eu ver aqui o que mais que eu vi aqui. Eu passei por cima de um... Ghosts and Ghosts, cara. Mano, tem Pitfall. Mano, tem de tudo que você imaginar aqui. Joguinhos de arcade, você que viveu anos 80, anos 90, você vai se acabar jogando isso aqui, cara. Muito legal. Desde os anos 70, 80 e 90, né? Tá realmente recheado, assim, a oferta. Isso. É. Sérgio, Lu, o que vocês acham? Vocês curtem esses jogos mais retrô, assim? Eu voltei pro tempo, né? Eu voltei pro tempo que eu ia lá pro fliperama mesmo. E quando eu vi o post lá no meio beat, eu já corri e já perdi uma tarde, basicamente. Eu confesso. Eu não tive tempo de escrever o post. Basicamente, acabaram com a minha produtividade, seus danados. Eu vi a notícia, fui dar uma futricada, fui dar uma olhada, ver o que tinha lá. Ah, meu. A gente serve bem pra servir sempre. Você serve não sempre. É? Verdade. Com certeza. A gente mostra perda de tempo com a gente mesmo. Mas o meu principal mesmo, o meu joguinho principal, não dá, cara. É o pinball. Sempre fui o pinball. É, pinball é legal, cara. Pinball sempre é legal. Meu sonho de consumo é ter um porão cheio de máquina. Você sabe que eu invejava pra caramba, Sérgio? Eu tinha um amigo que tinha várias máquinas de pinball em casa. É, tem um amigo meu que tinha três na sala dele. Assim. Nível rico top, assim. Cara, o cara que tinha máquina de pinball em casa é milionário, velho. Ele não tem jeito, não. As máquinas de pinball eram muito caras. São caras, não é? Não, é? Não são muito caras, não. Não são, realmente não são. Eu tenho um fliperama grande aqui perto aqui. E eu conheço o cara que é dono lá e o depósito. E o cara falou, fliperama, eu perguntei, ele falou, não é, o preço não é tão caro, não. O problema é a manutenção. As placas são antigas, são velhas, fica pra dar pau, puta, eu enxergo. É, o problema é que você tem tudo isso disponível, entendeu? No seu browser. Claro que não é mesmo. Foi uma vez que eu baixei um pinball no iPad que ele aceitava até eu tocar uma porradinha. Você para, ele aceitava. Era que nem aquele Space Cadet que tinha no Windows 95. Você também aceitava umas porradas, mas aceitava. Óbvio. Se exagerava, ele dava tilt. Dava tilt. É isso, o iPad você não podia chacoalhar, ele dava tilt. Você tinha que dar um toquinho, só pra. É amanhã. Nossa, tem Golden Axe, cara. Tem. Puta, nossa, tem Elevator Action. Nossa, Elevator Action, cara, é muito legal também. Putz, dá pra perder Defender. Dá pra perder horas e horas jogando isso aqui, jogando esses joguinhos, cara. Não, tem muita coisa, cara. Muita coisa mesmo. É, quem quiser conferir é no archive.org/details/internetarcade. A gente vai botar o endereço aqui no post também, com certeza. Tá no ar, no meio beat, né, galera? Já tá no ar. Exatamente. O segundo tópico da noite é um post do Cardoso. Você vai ouvir isso falar muito aqui. E esse post do Cardoso tá aqui pra comentar. Então, se alguém quiser comentar, senão a gente vai passando batido, que nem o The Flash. É, basicamente, esse post é para anunciar que o YouTube lançou os vídeos com 60 FPS, né? O que é muito boa notícia assim, para gamers e para o Peter Jackson, como o Cardoso botou no post, que é um entusiasta, né, dos altos FPS em filmes e em qualquer conteúdo. Quem conhece um pouquinho de ótica sabe que 30 FPS para 60 FPS, pro olho humano não é muita diferença, não. Cara, Sérgio, não é muita diferença. Quando você foi ver o Hobbit, por exemplo, quando começou o Hobbit, que era 48 FPS, eu não tô falando nenhuma besteira, é a sensação muito bizarra, assim, de que você tava vendo uma coisa real, assim, sei lá, uma janela, tava real demais pra ser cinema. Cinema tem uma textura, tem uma lentidão. Como ele filmou com profundidade também, dando efeito de profundidade, ele brincou muito, né, com perspectiva forçada, essas coisas todas. Então, isso te dá uma visão de irrealidade também, tá? Então, é, multiplano ali, tudo isso. Na realidade, 48 FPS, 30 FPS, o Flickr que dá, quer dizer, existe o Flickr, dá para perceber Flickr, você tem que fazer um monte de efeito. Uma lâmpada, por exemplo, fluorescente, piscando, que também tem, olha, o que está acontecendo no meu dedo aqui. Mas esse flicker é uma combinação da luz que está chegando com a luz que está sendo transmitida na tela. Então, quando você está com ela mais condensada num ambiente escuro, a sensação realmente melhora um pouquinho. Mas é, putz, é imperceptível. Se você botar na frente de qualquer pessoa comum, é que nem mulher com SD e HD, entendeu? Não faz muita diferença, cara. Tá lá embaixo. A impressão que dá em vídeos de 60 FPS é que ele fica fluido demais, cara. Muito além do que o que a gente vê fora de uma tela, cara. Porque a gente... A nossa visão de cotidiano, ela não é tão fluida quanto num vídeo de 60 FPS. Ele dá uma certa impressão de estranheza mesmo. É legal pra caramba, mas... Parece natural. Essa impressão de estranheza que eu estou dizendo é exatamente por causa disso, porque se trabalha muito a questão da profundidade, dos subplanos, principalmente no Hobbit, onde foi feito isso, que tinha perspectiva forçada o tempo todo. Então você tem golpe, sacanagem de multiplano ali. Então não era tanto a fluidez que estava naquela parte ali, não era tanto dos 48 FPS, mas muito mais da iluminação, depende do efeito que está se dando. Se o cara meter 60 FPS no Minority Report, que é o filme é todo feito em tom azul, né? Naquela época que deu aquela mania, todo mundo fazia filme azulado. Você não vai ver diferença, entendeu? Então depende muito de como você está utilizando as técnicas. É o caso, se você assistir Pina, do filme Pina, que é em 3D, o cara fez, o Wim Wenders fez o filme, puta, sobre balé, puta, fantástico, com a puta iluminação, puta numa captação em 3D, de água. É de arrasar, você sai babando, você quer ver filme 3D o resto da vida. Aí você pega, vai lá assistir Into the Darkness lá do Capitão Kirk, que eu adoro Star Trek. Na hora que você chega lá, porra, isso 3D? Entendeu? São umas coisas completamente diferentes, não vai bater. Um efeito é uma coisa para um certo tipo de produto que tem essas perspectivas, tem essas coisas aplicadas, e o outro não, né? Então perde. Então, quando você vê uma coisa assim, 60 FPS, 3D, 4D, vai com calma, não é toda essa Coca-Cola, não. Tá certo o Cardoso falar que a alegria é do Peter Jackson e mais alguns aí. É. No Turma caso, Gamer, que é. É, pronto, o cenário gamer, porque assim, a gente, assim, no jogo de tiroteio, a gente percebe muito bem quando a diferença de 60 FPS pra de 30 FPS. Com certeza. Mas aí que tá. Você vai dar pra perceber porque a captação do 3D é feita pegada, entendeu? Não é? Se você fizesse uma captação decente em 3D com 30 FPS, você ia ver a mesma coisa. O problema é que a captação, a montagem da estrutura é feita já picotada, entendeu? Então quando você comprime, você vai ter que mudar todo o processo. Então não dá adianta, você não pega um filme feito para 24 FPS ou 30 FPS e passa para 64. Você tem que fazer em 64. Yeah. E aí o que você vai fazer? Você vai ter que fazer dar mais fluidez às imagens 3D, quer dizer, a captação, a renderização do movimento. Não tem muita saída, é assim mesmo, vai acontecer isso. Mas então, não faz muita diferença, não. O efeito no olho é o de sempre. É o que você vai perceber da frequência. Bom, vamos passar para a nossa próxima pauta, que é sua, Ronaldo. Olha só. Oi. A Nokia, apesar de ter vendido a sua divisão mobile para a Microsoft, né, e do nome Nokia provavelmente sumir, provavelmente não, o nome Nokia vai sumir, eles estão planejando lançar um aparelho Android, que não seria exatamente o primeiro, né, que a gente conhece, o Nokia X. Mas como é que é? Conta pra gente essa história aí. Será que vai... Na verdade... Quanto vale a pena? Vai vender? Será que a gente vai conseguir fazer esse link? Então, na verdade, ele é de fato o primeiro aparelho Android da Nokia. Porque não é da divisão Nokia que foi parar para a Microsoft, é da empresa finlandesa, é da matriz. Ele é o primeiro aparelho da Nokia, ponto. É o primeiro aparelho da Nokia que sobreviveu, né? O que acontece é o seguinte: A Microsoft, ela detém direito sobre a marca Nokia por 10 anos. Só que eles não vão mais usar o nome. Eles estão desvinculando tudo relativo ao nome Nokia da linha Lumia e de seus produtos. Os aparelhos vão vir identificados só como Lumia ou Microsoft. Nessa semana, o app Nokia Câmera saiu do ar e voltou como Lumia Câmera. Tiraram o nome Nokia. A tendência é a divisão de smartphones, que já mudou para Microsoft Mobile, o nome Nokia sumir. Só que a Microsoft tem direito de usar por 10 anos. Só que acontece, a Nokia, a matriz finlandesa, ela aparentemente está ensaiando retornar para o mercado de smartphones. Para isso, eles vão precisar conseguir utilizar o nome. Não se sabe se eles vão conseguir fechar um acordo com a Microsoft e voltar a utilizar o nome Nokia em smartphones, mas o caso é, o rumor que está circulando, parece que já tem algumas informações concretas quanto a isso, é que a equipe que desenvolveu o N9 já está trabalhando num novo smart que vai rodar Android. Só que sem previsão de lançamento, não sabe o que vai sair daí. Mas, ao que tudo indica, estão trabalhando mesmo num aparelho novo. Bom, bem interessante, né? Eu fico feliz assim com a Nokia The Walking Dead. Alguém chegou aqui a testar ou a ver um N9? É aquele que rodava Amigo, né? Pois é, eu cheguei a ver, mas eu não testei ele comigo, não. Ele é um aparelho interessante, né? Eu falei no texto que o problema dele era... O problema do aparelho, por ser muito bom, era o Migo, mas não... O que eu quis dizer não é que o Migo era um sistema operacional ruim. Não, é que ele era mais um sistema operacional. Já tinha Android, já tinha iOS, Windows Phone e o Symbian, que Malemar tava capengando. Aí você vai introduzir a quinta plataforma pra desenvolvedor aprender tudo de novo? Quem é que vai se dar o trabalho? Entendeu? Eu lembro que nessa época aí a Mia Viacuzzi baixou o rei. Pô, por que vocês estão enfiando o Migo nessa história toda? Ele não vai parar em pé. Assim, o Symbian já tá indo pro vinagre. Apesar de ter sido um sistema operacional muito interessante, tinha soluções muito legais. Os caras tinham um negócio barato, né? Bem de entrada mesmo. Ele já tinha o sistema. Eles quiseram fazer. Depois eles chegaram à conclusão que valia a pena fazer com Android, entendeu? Não acertaram nem muito numa coisa nem na outra. A linha X era um plano de escape da divisão Nokia de smartphones, caso o acordo com a Microsoft não fosse fechado, né? Como fechou, concluiu e comprou aí o escambau, a linha foi pro saco. Não, o mais bizarro é ter sido lançado efetivamente, entendeu? Acho que eles não quiseram desperdiçar o trabalho, né? Mas o que ficou estranho ficou. Eles lançarem uma linha que em 8 meses, sei lá, 7 meses, matar ela. Bem, eles não são exclusivos disso. A HP fez muita bobagem também. Nossa. Verdade. Essa área de tecnologia, os caras são campeões em fazer, botar um pé no barco, um pé no outro e os dois barcos abrirem, né? Um em cada direção. Isso é comum acontecer. A própria Microsoft já passou várias vezes por isso. Google também. Vai ser a primeira nem a última vez que nós vamos ver isso. Não vai ser a primeira, não vai ser a última. Os caras saem arriscando, às vezes, numa situação multiplataforma, ou multifuncional, ou multi-gadgets. Aí os caras se perdem nessa história toda. A Google quase lançou. Aquela tem bala suficiente para Google. A empresa Google. Não, você pode me permitir, né? De onde saiu esse A Google, gente? Tem um monte de gente que fala isso. Tem A Google. Não, é o Google. Eu falo por causa da empresa. É o Google. Mas o Google tem uma postagem, eu não sei onde, no próprio blog deles, que eles deixam claro. É o Google, não A Google. Nos Estados Unidos é assim. Tem THE, é isso que tem o A. Lá em pessoal, mas aqui eles se definem como o Google. Não, eles podem falar o Google, o que é? Ou firma, não é a firma, a empresa. Desculpe, mas vai ser A, pra mim vai ser A. Uma site Google, Sérgio. O povo não discute com a gente, cara. A gente tira você. Não, você não vai poder falar mais nada. Nada. Aqui nós estamos na democracia, entendeu? Participativa. Que é questões. Democracia participativa. É a Google, viu, pessoal? Não fica tamanho. Pode falar, Google, não tem problema. Mas a camisa preta é isso mesmo. Toda vez que você fala a Google, morre um panda, entendeu? Morre um panda. Não, morre um pirulito, né? O Android pirulito. É, cuidado, cadê o autor, Jorge? É, o Silmar não tá aqui hoje, Dudu. Cadê o autor do Headline, do pirulito? Skype Translator está sendo lançado aos poucos e essa tecnologia é muito foda. Eu queria saber de vocês, na hora que saiu o Skype Translator, que é tipo um tradutor instantâneo para quem não deu o post na época, para quem que vocês vão ligar e por quê? Boa pergunta. Boa pergunta. Não faço ideia. É uma boa pergunta, também não sei. Até agora, ninguém que fala. Cara, eu ia ligar para um monstro de alemão bacana que faz muita coisa legal lá na Alemanha para conversar. Na boa. Não entendo nada de alemão. Nada. É uma boa. Russo e alemão. A gente pode fazer um elenco alemão russo, né? Russo é uma boa também. Russo também é uma boa. Tem uma série de coisas legais aí. A arte pictórica. Porque tudo russa. Bem, segundo o Cardoso, não suporta o quê mesmo? Javanês, né? Javanês. Mas também isso. O homem que falava javanês era um cara que ninguém sabia mesmo o que era isso. Já é histórico. Esse é histórico. Eu ia ligar pra galera lá em Taiwan também, pra conversar também em mandarim. Mas lá não tem problema, lá você liga, fala em português e em inglês tá tudo resolvido. Fala inglês, né? Eu ia ligar pro pessoal da Nintendo. Ô Nintendo, por favor, se liga aí. Ah, boa. Cara, mas eu acho isso realmente muito útil, cara. Quer dizer, útil não, é obrigatório, mano. Já é pra terem... Tá, tudo bem, isso dá um trabalho de reconhecimento de voz e tradução em tempo real, é complicado pra cacete, mas eu acho que era uma coisa que a gente já devia ter trabalhado há muito tempo pra correr atrás, né? Tem o Babelfish, é absurda, realmente é absurda. É absurda, capacidade de projetar a flop, cara, pra poder fazer um track desse, loucura. Muito legal isso, agora... também uma coisa que... tu botei até aqui a imagem aqui atrás do... Star Trek, porque é uma tecnologia que pra mim me lembra um pouco ficção científica, assim. Então mas lembra mesmo, né? Te dá a liberdade, né, de você poder falar com qualquer pessoa, em qualquer idioma, e sei lá, eu acho que esse projeto assim já justifica a compra do Skype pela Microsoft, né? Uma coisa muito legal. O que eu acho que vai acontecer realmente. Apesar de que a minha experiência de usuária do Skype piorou muito depois da compra. Olha aí, ó. Eu não sei de vocês, como é que é. A minha tá boa. A minha tá razoável. A minha experiência com o Skype depois da... Agora, eu tô em dúvida se é o Skype ou se é a operadora de internet que tá de sacanagem, entendeu? Traffic Shape. Eu ainda não sei ao certo. Não, olha, pode Skype ser. Mesmo não tá, o Skype mesmo, as versões que foram lançadas para Mac, principalmente, para mim, nossa, ficando cada vez pior. Eles ainda não se entenderam com a estreia. A interface é medonha. Nossa senhora, a usabilidade. Acho que os caras não sabem o que é UX lá, não. Puta que pariu. Que coisa horrível que é o Skype. Mas ela não tem que ser muito melhor, não, viu, Serginho? Bom, eu acho que no computador ele varia um pouco. No iPad ele vai bem. Mas eu acho que o problema tem muito daquilo de conexão também, né, viu? Minha conexão não é muito estável. E o meu upload é impressionante, bicho. Assim, toda vez que eu faço chamada durante o dia, a conexão não presta. VoIP. A conexão só fica boa nesse horário, assim, começa a ficar boa. Mais ou menos. E você usar VoIP sobre 3G no Brasil é tiro na testa. Então. Quer dizer, nós temos aqui uma boa experiência assim, de falar mal de certos produtos, porque também a gente tem um background aqui, uma infraestrutura de africano, né? Então... O nosso top 1 da semana, a gente vai falar mal de muita gente, né, Laguna? Mas a gente vai chegar lá. Então, pô, é só pra lembrar. Guarda pra gente falar mal lá pra frente. Exatamente. A galera que quiser baixar o Skype Translator, é só entrar no nosso post no Meibit que você pode se inscrever para ser um dos primeiros a testar essa novidade. Isso aí. Agora, vamos continuar falando da Microsoft agora. Microsoft Band, a pulseira para atletas e para pessoas ativas, que foi lançada pela Microsoft, que na verdade é um smartwatch disfarçado de pulseira, custa 199 doletas, né? Não é isso, Ronaldo? Acho que é. Eu estou de escrever um review muito legal. Eu recomendo que vocês entrem no Meibit e leiam. Ele conta assim, a experiência dele nesses primeiros dias com o Microsoft Panda. Ele vai testar profundamente por mais tempo, mas o review já está bem completo e vale a pena ler se você está interessado nessa tecnologia. Apesar de que o Toad não tem um Windows Phone com um Windows Phone 8.1 para usar os recursos da Cortana, né, Ronaldo? Essa parte faz falta. Ele exige que um Windows Phone com a versão 8.1, de outra forma, a Cortana não funciona. É uma pena, realmente. Ele deveria, como eu falei no Twitter, ele deveria falar com a Siri ou com o Google Now, né? No caso do... Já que ele tem esse grande mérito de funcionar com iOS e Android, que eu achei uma bola muito dentro da Microsoft, eles poderiam ter feito uma forma de integração, talvez não tão completa, porque afinal de contas a Cortana é muito... É mais avançada, digamos assim. Mas poderia ter um bridge aí, né? Poderia ter uma forma de se comunicar, vocês não acham? Diz a Microsoft que estão desenvolvendo. Dizem, quer dizer, que a Microsoft está desenvolvendo a Cortana para aparecer em outras plataformas, né? Se fizer isso mesmo. Isso é interessante, né? Só acho que a Apple vai tudo virar um PDA. Eu tenho que, pra mim, que todo mundo tem que conversar com tudo. Não. Sabe, que nem browser? Sim, mas claro, não vai ter jeito. Vai ter que ir pra esse lado. Com tem certeza. Que convergir. Interoperabilidade, que nem dizem lá no W3C, sabe? Concordo tudo, que, por exemplo, o cara vai manter uma ecologia um pouco diferenciada com seus próprios produtos, que nem a operadora, manja. Então o cara vai ficar... a Apple é uma ecologia bem mais fechadinha. Vai ter lá o seu core expandido para comunicar com o restante. Com certeza vai ter que ter. É pôr jardim murado, né? Senão vai dar tiro no pé, né? Vai fechar, vai ficar fechadinho e vai morrer. Não vai ter... Não tem como. No caso da Apple, tem um mundinho dele já funcionando, né? Para que eles vão mexer nisso, né? E é aquilo que eu te falei, eles têm um núcleo, um core que vai ser mantido, como todos eles, a tendência é essa. E vai ter um anel mais expandido que vai fazer comunicação com o restante do mundo, né? O restante das outras. Mas eu acho que até ficando wearable, né? Entendeu? Principalmente agora. Com os relógios e com os usáveis, imagina. Não pode ter isso. Quer dizer, você comprar um, não pode comprar o outro. E aí, como é que faz? Você perde competitividade se você não integra. A Samsung tá fazendo, mas vai muito pra parte de saúde, um monte de coisa. A Samsung tava fazendo um negócio preso, né? E agora o Galaxy Gear S parece que é solto, né? Funciona com outros aparelhos Android. Sim. Né? Mas com iOS nem pensar. Não, claro. E o Apple Watch nem vai funcionar com Android, nem com o Windows Phone, pode esquecer, né? Só conversa com iOS. Sim. Mas eu acho que, assim, o duro é pensar em interoperabilidade de sistema. É isso que o Sérgio estava falando, né? Quer dizer, aí o Skype fica uma droga no OS ou no iOS, enfim, e tal. Mas aqui no Windows ele também não está funcionando bem. Entendeu? Exatamente, é democrático, eles cagaram em todas as plataformas, tô brincando. Porque assim, né, eu olho e falo, a gente vai ficar disputando, assim, funciona com Android, funciona com iOS. Full, realmente. Fica complexo, né? Principalmente quando a gente começa a falar em Smart Band e essas coisas todas. Mas o review do Toad realmente tá muito completo, ele abordou... todas as particularidades da Microsoft Band. A pulseira é muito... Quer dizer, o modelo que ele testou é um pouquinho mais discreto, porque tem um gigantão lá, que é um modelo enorme, que é a tal da versão grande, que, nossa, parece uma... ele parece um smartwatch, de fato, né? Que ele realmente é um smartwatch disfarçado. Tem uma bateria muito boa, que dura, por incrível que pareça, 2 dias. Só cai um pouquinho pra baixo se você resolver usar o GPS, mas ele é um aparelho bem bom. Se você for usar ele como um smartwatch, que a maioria do mercado só dura um dia, ele tá durando um a mais. O único empecilho é que o visor fica pra baixo. Mas fora isso, ele é bem legal. Esse detalhe, né? Eu não entendi essa história do visor pra baixo, mas tudo bem. Eu também, em princípio, não, mas eu acho que a ergonomia do e a posição do sensor cardíaco, ele fica atrás da tela, então ele tem que... A tela acaba ficando para baixo. Para baixo, né? Para monitorar a veia aqui, não, fica mais fácil. É. Porque daí fica preciso. Né? Isso. Nossa, a próxima pauta, que é o posto Cardoso, é... Um vídeo sensacional que mostra a teoria de Galileu feita na prática numa câmara de vácuo, na maior câmara de vácuo da Terra, da NASA. Isso. E, cara, muito, muito foda esse vídeo, realmente. É muito legal. É muito legal, cara. A câmara tem toneladas de ar, eles tiram o ar praticamente todo lá dentro antes de fazer o teste. Uhum, e 3 horas. É emocionante, cara. É, eu, pelo menos, acho, assim, sensacional. É religioso, quase, você ver a ciência, assim, sendo mostrada. Porque a teoria de Galileu na prática, né? Você demonstrou na teoria de Galileu. O que eu achei mais bacana do vídeo e do post, assim, você vê uma teoria em ação, assim. Isso. Exato, porque assim, dois objetos, qualquer que seja o peso, qualquer que seja a massa, vão cair no mesmo tempo, ao mesmo tempo mesmo, chegar ao chão ao mesmo tempo. Por causa da gravidade é igual a todos. Ah, no vácuo. Sem no vácuo. Do ar. Tanto é que o primeiro vídeo mostra o experimento executado na Lua, né? Com a equipe, com o pessoal da Apollo 15. Exatamente. O Cardoso, ele fala uma frase muito legal aqui, que é... Isso é a essência da ciência, né? Hipóteses baseadas em observação comprovadas por experimentos. Claro. Sem achismos, sem opiniões pessoais, apenas fatos replicáveis. É burocrático, talvez, mas ciência é isso, cara. É muito legal, cara. É assim que a ciência funciona. Você pega a sua teoria, você testa, deu certo. Você pega a sua hipótese, você testa, ótimo. Se não testa, você volta para a prancheta e começa de novo. Não tem lacunas, não tem espaço para achismo, não tem espaço para superstição. E se alguém achar ruim, vai tentar comprovar ou então acabar desmistificando aquilo. Claro. Exatamente. Sabe o que eu acho importante, galera? Que o mesmo princípio vale para a saúde, né? Então, os tratamentos e tal, a gente pode questionar, ligar, e brigar com os efeitos colaterais e tal, mas os tratamentos de saúde, eles seguem nesse... É bacana a gente falar disso, porque os tratamentos de saúde seguem nessa mesma linha. Então, tratados X vezes, em tantas pessoas, depois em pessoas, depois não sei o quê, para ver como é que faz para o remédio funcionar e curar aquele determinado tipo de coisa que está tentando se tratar. Então, isso é muito interessante, porque para remédio funciona do mesmo jeito e é tão mais complexo, inclusive, do que esvaziar a câmara de ar. Verdade. Perdi o fio da meada, mas essa experiência do Galileu que fizeram aí com a câmera e tal, que mostrou, eu fiz isso na década de 70 com um tubo a vácuo, soltando dentro uma pedra e uma pena ao mesmo tempo. Uhum. E funcionou. Então eu conheço essa experiência desde 70, feita num laboratório da Escola Técnica Federal de São Paulo. Isso é 73, mais ou menos. É, o legal foi a dimensão da experiência que ele fez agora, foi realmente incrível. Legal, é isso. Grande pra caramba. Quem não viu o vídeo, assista, porque realmente vale a pena. Vamos agora para uma pauta triste, cara, muito triste. A VSS Enterprise, que caiu semana passada no deserto do Mojave. E, porra, um acidente desses que fazem parte, obviamente, da exploração espacial e que é um revés, assim, na indústria de turismo espacial, que nem existe ainda, mas que o Richard Branson está tentando implantar. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acharam disso e será que isso pode realmente afetar o futuro do turismo espacial? O turismo espacial, que realmente é uma coisa bem pouco democrática, vai estar acessível para pouca gente, mas que é uma possibilidade, né? Eu sei que se eu tivesse dinheiro, eu ia gostar de fazer isso. Ah, olha, Lili, eu acho assim, as pessoas já têm medo de voar de avião, né? Elas vão porque precisam, porque querem, etc, etc. Eu fico imaginando, né? Assim, a primeira coisa que eu pensei foi nas pessoas que estavam lá tripulando, enfim, né? Mas assim, exatamente nessa rebarba, né? Porque claro que acidente pode acontecer. Quantos astronautas a gente perdeu ao longo da exploração espacial, né? Já foram vários. E eu fico pensando assim, cara, o povo vai dar uma apavorada. Eu acho que não sei, sabe? Eu acho que o Branson vai dar um jeito de marketear isso daí e virar, mas eu acho que é sério, sim. Bom, o Branson, a declaração inicial do Branson foi que ele não... Ele vai pagar todo o dinheiro de volta para quem se sentiu ameaçado com uma possível... Como é que fala? Quem acha que vai perder dinheiro com a exploração espacial, que os aviões, que as aeronaves dele não são seguras e tudo mais, e quiser tirar o seu da reta, ele vai devolver o dinheiro. Ele vai devolver. Vai, ele vai devolver. Entendeu? Mas ele postura de negócio. A atitude foi bacana. Quem fizer isso é muito confusão, cara. Na boa. Ah, mas sempre tem. Já estão falando que a exploração espacial já está em risco. Eles não entendem uma coisa muito simples que se chama coincidência. Não, isso não acontece. Calma, é aquela velha história. Aquilo sempre. Um acidente acontece porque alguma coisa falhou. Sim. Então, enquanto eles não decidirem, não descobrirem o que, que foi, não chamarem o Feynman, por exemplo, para ajudar a descobrir o que, que aconteceu, tá? Ver se era junta, se o anel tava, congelou, não congelou, se era o Nox que entrou antes, se o bocal aqui tava errado, o que aconteceu. Enquanto não tiverem uma decisão técnica do que aconteceu, para poder corrigir, tá? Obviamente, o risco é muito grande, então eles vão paralisar, esse treco vai atrapalhar, vai atrasar, vai custar mais. Claro. Sempre acontece isso na pesquisa espacial, sempre aconteceu isso. E enquanto você estiver acendendo não sei quantas toneladas de combustível sólido e líquido na tua bunda para te jogar lá para cima, o risco de você virar pó continua existindo. Então você tem que diminuir os riscos possíveis de alguma merda acontecer, entendeu? É o cara, mesmo risco de você colocar 300 pessoas no Hitler. Pensar em cima de 300 quilos de dinamite, galera. É o mesmo risco. É a mesma coisa. Você colocar 300 pessoas. Colocar 300 pessoas num Airbus daquele gigante lá, 500 pessoas e o bicho levanta voo. Pode dar merda. Agora, qual o nível de teste? Onde estão os riscos? Onde está? Não é porque caiu um avião que os caras vão desistir, entendeu? Continua tudo, é mais. O negócio, a tecnologia está aí para isso. Vocês que acreditam tanto em tecnologia estão com medo de quê, negada? Vamos lá, vamos trabalhar. Essa hora vamos descobrir o que houve errado. Exatamente. O Cassandro escreveu no outro post aqui o lema da exploração espacial, que é per aspera ad astra. Exatamente. Para as estrelas, apesar das adversidades. Certamente não vai ser fácil. Shut up and pedal. Outra, não é a primeira vez que David morreu e não vai ser a última vez que gente vai morrer na exploração espacial. Então, é triste. Os caras estavam em teste, né? Exatamente. Sabiam até que estava em risco. Tinha um exato. Risco. Imagina se quando deu a merda da Apollo 1, o governo dos Estados Unidos resolve jogar tudo pro ar. Não, que merda coisa, que ia ser. Não, a primeira coisa que o cronograma existia, eles não podiam perder tempo, cara. Então, eles tinham que acender aquele rojão de qualquer forma. Então quando os três lá, no teste de cabine, a porra explode, imagina a revisão que os caras fizeram. Quanto imagina com noite os caras viraram pra revisar onde tava a merda. Eles têm que descobrir tudo exatamente perfeito antes de botar os caras mais ricos do mundo lá atrás, né? Exato. Basicamente. Mas acho que o Branson vai fazer isso, né? O Branson vai ser o primeiro, com certeza. Lógico. Antes de botar os blogueiros, bota lá os blogueiros e tal. Ô Richard Branson, já conheci o Richard Branson no evento aqui no Rio. Se rolar, cara, na boa, eu tenho o cartão aqui da secretária dele, vou mandar logo um e-mail pra ele falar, ó, algum blogueiro, cara, Guiné Pig, pode falar, estamos aí, não tem problema. Você sabe muito bem de onde que ele vai tirar de onde ele vai selecionar os acompanhantes pra ele, pra acompanhar pra cima, né? Eu sei. Então, aquele que conseguir carregar no colo é o primeiro a entrar, né? Só vai ter avião. Vai ter avião. Exatamente. Para terminar o assunto, queria lembrar que a frase do Cardoso, já que ele não está aqui entre nós, é: esse foi o último voo da VSS Enterprise, mas não foi o último de seu nome. Ele e sua história logo ficarão a cargo de outra nave, outra tripulação. A eles e sua posteridade, confiamos o nosso futuro. Eles continuarão as viagens que começamos, viajando para todas as terras desconhecidas, audaciosamente indo aonde nenhum homem, onde ninguém jamais esteve. Aí toca a musiquinha do Enterprise. É isso aí. É isso aí, galera. Muito legal. É, recomendo esse post do Cardoso. Vamos para o top 7 da semana. Top 7 da semana, começando com a posição número 7, que é um post seu, Ronaldo. Opa. Sobre a nossa querida Samsung, que hoje lançou um monte de telefone aqui em São Paulo e está passando por sérios problemas, porque, digamos assim, é muita concorrência e eu acho que rolou um momento de sentar sobre sobre os próprios louros e falar, porra, nós somos foda pra cacete, então vamos continuar fazendo o que a gente está fazendo tão bem, está dando tão certo. E nesse ano a coisa não deu tão certo. Então conta um pouquinho pra gente, Ronaldo, o que está acontecendo com a Samsung? Aconteceu que a Samsung parou no tempo. Eu pensei que fosse assim, o Lucio disse que ele era mais gay e era prova d'água, não é isso? Não. Aconteceu que a Samsung, ela, como você mesmo disse, ela resolveu sentar em cima do sucesso, continuar o que estava fazendo, entuchar os aparelhos deles com aquelas porcaria do Touch Viz deles, que todo mundo odeia, eles não percebem que estão fazendo um Touch Viz calcanhar de Aquiles do aparelho, né? Então, os aparelhos não inovam, com exceção do Note Edge, mas o Note Edge eu acho que ele nem vai ser lançado em muitos mercados. Agora anunciaram que ele vai chegar para os Estados Unidos, né? Mas duvido que ele apareça por aqui. Mas, em todo caso, a concorrência que ele vem sofrendo de outras empresas, principalmente da concorrente direta dela, que é a LG, a Motorola vem cometendo aparelhos muito bons e principalmente... Cometendo aparelhos é ótimo. Então, o novo Moto X você pode dizer, né, o Nick, por exemplo, né? Cara, o Moto X é meu companheiro, tá aqui, ó, não é cirula, não. É o companheiro, larguei então, o iPhone 5S por causa dele. Então, você tem essa aí, eu testei o novo Moto G também. O Nick abandonou. A luta com o Moto X, velho. O Motorola vai mandar um novo pra você, pode deixar. Tô querendo também. Mas mesmo o modelo antigo é muito bom, viu, cara? Ele é bem leve e ele... Eu gostava dele também. Muito bom. A Maíra tem um, cara. Puta, eu fico besta com aquele aparelho. Ainda mais comparando com a tranqueira do meu S3, que tá quase morrendo. Isso. Entendeu? Isso. Aliás, Motorola, precisando de um aparelho novo. Faça, por favor, tem como me descolar um? Queria eu ter agora. Eu tô morrendo. Mas voltando. Então, a concorrência que ele tá sofrendo da LG, da Motorola, das empresas chinesas como a Huawei, a Xiaomi e outras menores, eles estão comendo o mercado da Samsung. E nesse último trimestre, os lucros deles caíram 74% em comparação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, estão pisando muito na bola. Eles não, a linha X não está vendendo tanto quanto eles gostariam. A linha Note também não. E eles não sabem o que eles vão fazer. Já andaram dizendo que eles vão ter que fazer uma revisão fodida para o S6, que eles estão chamando de Project Zero. Acho que ele vai ser parece que o próximo da linha S vai ser remodelado do zero, totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver agora, porque eles não tem o que fazer. Ou eles se reinventam, ou eles vão perder dinheiro. Muito dinheiro. Posso fazer uma intervenção usuária básica? Claro. Eu acho que assim, os fabricantes erram feio, assim, sim, principalmente com Android, que é meu sistema de uso e preferência, enfim, quando eles não atualizam o sistema. Assim, eles falam pra gente, não dá, não sei o quê, a gente vai lá com o senhor no Gmod, tasca o sistema novo e tudo funciona, tudo dá certo. Eles juram de pé junto que não aguenta e a gente tá lá com o senhor no Gmod rodando com o aparelho velho. E o Android de ponta no hard velho. Então, assim, eu acho que assim, essa é a primeira providência que todo fabricante tem que tomar. É, entrega o último Android para o seu usuário. Não interfere na interface do Android. Porque, assim, o Android agora, ele está numa maturidade que todo mundo mundo que usa Android sabe como é que é Android, sabe usar. Então não fica mexendo nessa jossa. Deixa como tá, entendeu? Já chega que aqui no Brasil a gente tem que engolir aquele BR Apps dos infernos. Não. Ué, de fato, né? Os pobres coitados têm que cumprir a lei, mas assim, já chega que a gente é obrigado a engolir aquele BR Apps lá. Mas assim, galera, entrega pro usuário o que ele quer. Ele quer um aparelho que funcione, o sistema atualizado, e vai, a gente compra Windows, a gente compra Mac, etc. O que, que a gente quer? Que atualize a porra do sistema que está no hardware. É básico. Entendeu? E ponto. E para de encher o nosso pacová. Entendeu? Se seu produto for bom. Não, básico, né, gente? Assim, a gente vai comprar sempre o último. Mas o usuário normal, o fabricante sabe disso. Uhum. Entrega o que o ser humano quer. Ele quer um aparelho que funcione, que seja honesto, que não sei o quê. É tão básico, entendeu? Pra que precisa gastar milhões de marketing de pesquisa pra isso? Verdade. O negócio, assim, é o usuário... Assim, eu sou usuário de iPhone e tal, e assim, eu posso assim, tá errado e tal, mas uma coisa que me deixa chateado com a Samsung não é os aparelhos em si, que tem um hardware muito bom. O problema dela é colocar skin com um bocado de funções que você não vai usar e coisa assim. E detalhe, ela coloca isso mesmo em aparelhos mais simples que acabam, sei lá, você tendo a sensação de que engasga mesmo tendo um hardware bom. Eu acho que eles não facilitam. A Samsung não tá facilitando. E assim, ele desgrudou do público mesmo, assim. É uma coisa muito louca, porque eu apaixonei pelo Android com o Galaxy S, gente. Eu usei Galaxy S2, eu adorava ele também. Depois do S2 eu não tive mais também. Cara, como pode? Ué, o meu S3, ele é bom, mano, mas, cara... Eu tenho gostado. Chegou o S4 não mudou nada, o S5 não mudou nada... Eu tenho gostado mais da linha Note, assim, eu acho o Note 4 um aparelho legal, assim, não vi pessoalmente ainda, mas eu gosto da tela e tal. E esse Note é interessante, mas é aquela coisa, né, não, sei lá, apesar do Note ser uma bela inovação, não sei, faltou aquele... Eles tinham que ter mudado mais a linha S mesmo, a linha S é que é o problema principal. Mas enfim, vamos ver o que a Samsung é pronta aí pro futuro. E vamos para a nossa próxima pauta, que é o Top 6, mais um post do Cardoso. Esse navio, esse barco com... Eu amei isso. Que não treme de eu jeito nenhum. Eu amei isso, gente. Foda, né? Que eu já passei mal transatlântico por causa disso, porque é impressionante que tem uma estabilidade e tal. Mas eles balançam, o bicho, que eu enjoei. Exatamente. Asa pra mim. Não balança nada. Ele tem acelerômetro, ele tem um monte de coisas pra manter ele totalmente estável no convés. E a prova é de passar mal, Lu. Pois é. Preciso testar, né, Nick? Pois é, essa tecnologia já tá, já é usada, já tá em operação, enfim. Muito legal. Que a fabricante mandasse muito um legal, exemplar pra gente fazer review, né, tal. Então. Vamos fazer review desse negócio. Mas a gente pode ir assim. A equipe meio beat estendida, né? Isso, a gente vai lá visitar o Cardoso, vamos lá pra Niterói, né? Eu acho uma boa também. Mas é foda, cara. Isso é. A única coisa que eles fizeram foi utilizar uma série de acelerômetros e alguns atuadores hidráulicos pra o convés ficar todo alinhadinho o tempo todo. Não importa o balanço da onda, você vai ficar alinhadinho. É isso. Uhum. Muito bom. Vamos pra próxima pauta então, galera. A pauta número 5, mais um post do Cardoso. Cardoso! Tá, inclusive, uma puxada de orelha no Laguna, então eu queria que o Laguna contasse pra gente qual foi o lance, Laguna. Quem tá certo, o Cardoso ou você? O cabo da Dilma é a prova de NSAs e de hackers ou não? Bom, assim, eu primeiro vamos começar a notícia. É porque o Bloomberg, que foi a fonte original do meu texto, e claro, o Gizmodo, que me apresentou o Bloomberg, o Bloomberg meteu o NSA numa notícia trivial, que era só o quê? Era um cabo que é de Portugal ao Brasil, né? Ou seja, Lisboa, Fortaleza. Ei, Fortaleza! E um cabo submarino. E assim, o Bloomberg, vamos colocar assim, não, é um cabo resistente à espionagem da NSA, e foi escolhido uma empresa não americana, não norte-americana, para justamente fazer a instalação desses cabos submarinos e tal, para justamente não ter problema com espionagem. Beleza, tal. Aí o Gizmodo aumentou isso. O Gizmodo, o que eu tô falando, o Gizmodo americano. O brasileiro, acho que... O brasileiro seria assim, esse é o melhor cabo submarino da semana. Cara, eu não quero ser tão crítico assim, mano, mas o portal Gawker em geral, Gizmodo, Kotaku e parceiros, mano, pelo menos o norte-americano, eles são sensacionalistas demais. São sensacionalistas demais. Tem que ter muita parcimônia quando você vai pegar uma fonte do Gizmodo americano, cara. Porque é foda. E assim, eu no meu texto... Não, assim, no meu texto eu peguei assim, bom, vamos lá, se o Bloomberg colocou a NSA e o Gizmodo aumentou isso, por que não pegar a corda também? Aí eu fui lá, tal, eu fiz o texto, mas assim, eu fiz um texto tentando ser sarcástico, mas assim, eu acho que eu não consegui, ou seja, o pessoal entendeu que era sério, e aí é que deu a confusão toda. O pessoal falou, é coisa da Dilma, não sei o que, a Dilma não usa criptografia no telefone, aí eu fui pensando em tudo, eu tô com muita espionagem mesmo. E eu, assim, eu assumo, realmente eu acabei não explicando a coisa toda e eu induzi o leitor ao erro, infelizmente, mas assim... Eu tô dando uma olhada aqui no texto da Bloomberg, e assim, o negócio do anti-NSA tá só no título. O que eles falam é que o cabo, ele não vai ter tecnologia norte-americana nenhuma, porque o Brasil quer se distanciar de depender dos americanos. Não que o cabo é blindado contra a espionagem. Aí vai lá no Gizmodo, tem parágrafos e parágrafos dizendo que que a NSA... Aí o Gizmodo... Perguntinha. Aí o Gizmodo é foda, mano. Perguntinha inocente no velho. Por onde passa a internet? Onde que é o frame relay dela? Estados Unidos. Pra que o cabo, então? Hã? Puta, desculpa, você é idiota. Esse idiota, porra. Botar o cabo, pode botar o cabo entre Brasil e Paraguai, vai passar por lá, porra. Exato, a conexão sempre passa por lá. O frame relay passa por lá. Não tem sentido nenhum essa discussão. A ligação de um cabo telefônico Brasil-Lisboa está sendo feita exatamente simplesmente por ligação. Tem nada a ver se é anti-NSA, se a tecnologia não é. A tecnologia é, cara. A quantidade de tecnologia embarcada que tem nesse negócio, a quantidade de royalties que tem por trás, você sempre vai cair nas patentes norte-americanas. Não tem esse cara. Eles que inventaram isso para isso mesmo. Então, é um monte de pataquada danada essa história. Ah, anti-NSA, Divo, o cabo vai salvar o Brasil. Porra nenhuma, tem 250K. Mas pelo amor de Deus, tia Dilma, põe cabo, porque a internet da vida tá parando. É, cara, exatamente. O cartão já tem que encher mais cabo. É, ele precisa de cabo, põe não cabo, de... Dilma, põe cabo. Não de põe polit... cabo, é isso. E, cara, manda bala, satélite de baixa órbita baixa, meu. Sim, satélite de órbita baixa. Tem que encher um monte de satélite de órbita baixa aí. É. O Brasil, fala brincadeira, não tem como. Passando do cabo, tem que ser situação com órbita baixa mesmo. Sim, com certeza. Brasil Sat 1, Brasil Sat 2 não vale a pena, não. Aí o Cardoso está contando sobre o caso do cabo soviético, como que os Estados Unidos fizeram uma escuta no cabo. No, fácil. Acharam o cabo no olho, né? É, o cara responsável estava acostumado, cresceu no Rio, então ele sabia que tinha os avisos, né, quando tinha passando um cabo importante por baixo. Então ele sacou isso e aí eles conseguiram achar. É, mas vamos adiante, galera. É posto número 4, olha o cabo aqui. O posto número 4 é um sistema da Honda. É o repetidor do cabo, mas deixa eu falar. Exatamente. É o repetidor, né? Repetidor. É, a Honda lançou um sistema chamado Sensing que percebe obstáculos na sua frente, inclusive pedestres, o que pode acabar com aquela brincadeira GTA de algumas pessoas. Tô brincando, gente. Eu e a Lu estamos salvos. Eu e o Sérgio somos vítimas disso. A gente gostou do carro, que fique exatamente. Claro. Pô, todos os carros vão ter essa tecnologia, inclusive, né, Lu? Essa... A prova de atropelamento. Esse algoritmo de, digamos assim, já vinha sido estudado pela Honda já tem um tempinho, que era um sistema de detecção não só de pedestres, como de outros veículos, para evitar que o motorista faça merda quando ele não estiver olhando. E é isso aí mesmo, cara. O carro tem que ser um pouquinho mais inteligente do que o motorista, porque senão nós estamos perdidos, cara. Em algumas situações não dá tempo do motorista reagir tão rápido. O carro, às vezes, precisa assumir o controle. Se não, é Carmageddon mesmo. Eu voto que já que a gente tem a tecnologia, que a gente embarca a tecnologia em todos os carros brasileiros, porque o brasileiro é troglodita no trânsito. De sim, norte a sul, de leste a oeste. Sim, com certeza. Não é só brasileiro, não. Não é só brasileiro, não. Parece que não, né, Laguna? Mas assim... Eu voto que embarque isso em tudo. É, o que eu falo, foi uma coisa que pesa quase uma tonelada e meia para carregar 75 quilos, 80 quilos, né? Tem que ter uma tecnologia embarcada decente para não deixar esse estúpido atrás do volante fazer merda, né? Claro. Básico. O ideal é cada vez mais o controle ser tirado do motorista e o sistema seja capaz de identificar situações em que não dá tempo do motorista reagir. Exato. É diferente do caso de você remover totalmente o controle do motorista, que nem no carrinho do Google. Exatamente. É bem diferente. Entendeu? É mais ou menos assim, chegando mais ou menos na automação de um avião, tá? Então, ele sabe o que é a rota, ele tem controle daquela história tal, e assumir o comando e passar o comando na hora certa, etc, etc. Quer dizer, você tem um sistema inteligente de navegação, vamos dizer assim. Mas é porque não funciona, né, cara? As rotas, elas são muito pré-determinadas, porque qualquer coisinha que você tirar, sei lá, 5 metros de posição, você ferra o tráfego aéreo todinho. Pode... Na estrada, digamos assim, carros são muito mais sujeitos a, como diziam os engenheiros do Havaí, a várias variáveis, entendeu? É muita coisa que muda, entendeu? É, um buraco na estrada que apareceu hoje e não estava lá ontem, por exemplo, já é um problema. O carro não prevê, não tem como prever isso, ele não sabia que o buraco estava lá. Mas no deu tempo de atualizar, também, e aí? Esse mesmo número de variáveis e você conseguiu, a gente conseguiu automatizar o voo de uma certa forma. Eu acho que quanto mais sistema, esse tipo de sistema que protege de falha humana, vamos dizer, tiver nos carros, melhor fica para todo mundo. Sim, com certeza. Com certeza, mas eu ainda acho que não é o caso ainda de você tirar o controle total do motorista. Ainda precisa, ele precisa ter o voluntinho. Etapas. Por exemplo, você numa autoestrada longa, comprida, por exemplo, tipo o Brasil tem bastante disso. Tem uma estrada, vai, uma Bandeirantes, que é 450 quilômetros, ela podia ser uma estrada inteligente e completamente automatizada. O cara tira o controle do carro inteirinho, entendeu? O cara vai de boa e a estrada vai tomando conta do carro. Uhum. Ao contrário, não o carro tomar conta da estrada, né? Se adaptar à estrada. Mas a estrada é inteligente e aí o carro sendo comandado. E isso é possível, tem coisa aí. O urbano já é diferente, o urbano não dá para ser assim, entendeu? O urbano sensor aí ajuda, entendeu? É mais para esse lado de controle supervisionado, não de tomada de controle total de navegação, vamos dizer assim. Mas de evitar a bobagem, né? Controle de velocidade, adequação, distância, esse negócio todo. E você vê a fluxo. Agora, aqui para São Paulo não adianta nada ter essa porra. Com 10 km de velocidade média na cidade, isso aí não adianta nada. Não adianta nada. Você sabe que eu fiquei imaginando isso quando eu tava lendo o post, Sérgio? Eu fiquei imaginando, nossa, esse carro em São Paulo ia morrer louco. Impossível, manja. Não ia andar, né? Como é que o cara anda? Primeiro, segundo? Não anda, né, cara? Esse que é o problema, mas o grande problema é esse. Seria pelo menos numa velocidade média, adequada, tudo bem, funciona. Funciona. Seria mais ou menos, o ideal seria algo mais ou menos como é o Expresso Tiradentes, né, cara? É um corredorzinho fechado, com o veículo lá, funciona mais ou menos como um trem e vai embora, né? O que a gente chama de veículo leve sobre pneus, né, VLP, é uma boa solução, com canaletas, com ambiente fechado e tal. Exato, sem acesso. Essas monstruosidades que eles fazem, puta, fica colocando viaduto mini minhocões pela cidade, né, o cara destrói toda a parte urbana, né, essa porcaria, e não resolve basicamente o problema, né? Porque você cria uma canaleta aérea que liga nada a lugar nenhum. Porra. Eu toparia ter os mini minhocões desde que eles resolveram o problema, né? Eu acho que no caso, apesar da proposta inicial do VLP ter sido completamente diferente do que acabou sendo, eu considero que em alguns casos, principalmente para ligar a cidade de Tiradentes, que é um bairro que não tinha ligação com nada, sim, absolutamente nada, né? Para eles funcionou, entendeu? Então, estamos discutindo aqui uma coisa, transporte urbano, sem falar sobre urbanismo, entendeu? Então já não é o problema, é uma coisa com outra. É. O problema de São Paulo não é tão somente trânsito, quer dizer, excesso de carro na rua, como também um problema de urbanismo puro, sim, e na raiz, tá? Sim. Porque não é possível, às 2:30 PM, eu estar preso na 23 de maio em São Paulo, na altura da Tutóia, uhum, tá? Com tudo parado, dos dois lados das pistas, sem acidente nenhum, sem nada acontecendo. Essa porra dessa turma não trabalha? Essa turma tá fazendo no meio da rua às 2:00 PM, caralho. Cara, é impressionante, vai sempre alguém indo pra algum lugar. Pois não é possível. É 24 horas por dia nessa cidade de São Paulo tem trânsito em todas as grandes avenidas e no centro expandido. Porra, na Paulista, às 11:00 PM tem trânsito parado. O que a turma tá fazendo? Ninguém trabalha, caralho. Não é possível, fica todo mundo no trânsito, vive no trânsito. Entendeu? E outra, a cidade é toda errada. O cara que mora na Zona Sul vai trabalhar na Zona Norte. O cara que trabalha na Zona Leste, lá no extremo da Zona Leste, ele vai trabalhar no extremo da Zona Sul. Acontece muito, cara. É completamente equivocada a cidade. A cidade como uma estrutura... O pessoal que não conhece São Paulo, mas é assim, a Zona Leste de São Paulo é um grande dormitório. Sim, é fato. Eu moro aqui. Dormitório é fato. De 2 milhões de habitantes, é um dormitório. Não tem nada. 2 milhões de habitantes dormindo lá. Dormindo mal e porcamente, porque tem que dormir e acordar cedo pra caramba e pegar uma sardinha, uma lata de sardinha. Fato. Não, já não podemos falar lata de sardinha, porque lata de sardinha hoje em dia é vazia, tem meia sardinha. Mudaram, né? Acabaram com o ditado. Né? Só pra vocês terem uma ideia, quando a gente projetou, eu fiz parte da equipe de projeto do metrô das Leste-Oeste, aqui em São Paulo, o metrô principal original. O cara tem as curvinhas sem tal, não sei o que, sem parafusinho. A gente fez um projeto pensando em avião, sem parafuso e tal, todo clean por dentro, topo mórbido, meio arredondadinho e tal. Quando a gente fez o cálculo de capacidade para estudar o layout dos banquinhos, de acesso, aquele negócio todo, eu fui o brasileiro médio, eu sou brasileiro médio, né? 1,72 m de altura, baixinho, tal, não sei o que. Então eu que fiz um teste do mockup lá. E aí a gente fez um teste de, pô, legal. Qual o cálculo? 6 pessoas por metro quadrado. Porra, botamos 6 pessoas por metro quadrado, cara, que tinha a cara de 1,90 m, um cara de menina de 1,50 m, eu de 1,70 m. Porra, ficamos todo mundo apertadinho. Hoje o metrô de São Paulo, na Zona Leste, anda com 9-10 por metro quadrado nos horários. Verdade. Não cabe, cara. Não cabe, pois é. Cabe, só que tem um detalhe, né? Você entra, entrega pra Deus. Você não respira. Se tiver o pé no chão, não põe. É. Exatamente, é. Você não respira, você precisa assim. Vamos adiante. Eu não sei, já sobrevive bem, mas o resto não. Enfim. Pois é. Quem é mais alto, né? Tá tudo bem, mas. Tá tudo bem nada, porque o cara pisa no teu pé, entendeu? Não tem nada bem. Não tá nada bem. 9 pessoas por metro quadrado nunca vai estar muito bem. Vamos lá, então. A terceira pauta é mais uma do Cardoso, imagine só. Duracell is going bye-bye. É, mais ou menos, né? Mas a Duracell, apesar de vender $2 bilhões por ano de pilhas, a Procter & Gamble, desculpa, apesar de vender $2 bilhões de pilha Duracell, tá se preparando pro fim, porque... Obviamente, no futuro, não vamos conhecer mais esse tipo de pilha, né? Pois é, não vai ser mais necessário. A Kodak tá aí para dar exemplo. Sim, que é a Kodak hoje, né? Mas, então... mas é verdade. O problema é que a pilha da Duracell está acabando. Está acabando a pilha. tá acabando a pilha. Porque, ainda que dê bastante dinheiro, a Procter & Gamble já percebeu que o futuro vai ser bateria, cara. Não tem jeito, ninguém vai querer saber de utilizar pilhas. E outra, pilhas recarregáveis, em muitos casos também, são mais úteis. Eu aqui, por exemplo, em casa, eu não tenho mais pilha comum há muitos anos. Eu só uso recarregável, para as poucas coisas que eu ainda utilizo. Tipo, teclado, mouse... pilhas recarregáveis. Como o falou, você acabou substituindo tudo pelo smartphone, né? Então, se antes você tinha rádio de pilha, câmera, antes, você está tudo concentrado num aparelho só que tem bateria recarregável, pois é. Então, vamos lá, vamos ver o que eu tenho aqui de pilha recarregável. Teclado usa duas, mouse usa mais uma, os controles do controle do Xbox 360 usa mais duas, que eu não sei até hoje por que diabos eles tiveram que colocar pilha naquilo e colocaram pilha de novo no Xbox One, né? Mas vamos lá. É, só, a única coisa aqui em casa que ainda usa pilha comum é o controle remoto da TV. E aquilo dura anos. Então. Controle remoto. Aqui é controle remoto da TV e o relógio de parede da cozinha que eu. É. Ah, tá. Verdade. Tem isso também. Outra coisa que dura anos. Pronto, acabou. É, tem mais o que aqui? Tem pilha, que usa pilha também, tirando isso. Controle remoto, relógio de cozinha. Acho que tem alguma outra coisa aí que eu uso. Porque até as lanternas que eu joguei fora, troquei por aquelas de LED recarregável, manual. Uhum. Carrega na mão, até. Aquela que faz assim, é um megômetrozinho, tá? O cara condensador, você carrega rapidinho. Basicamente é isso. Realmente, pilha aqui tem. Vira e mexe, tem pilha pra quebrar galho. Assim, putz, acabou a recarregagem do teclado, até carregar as novas, eu boto uma comum. Mas é muito. Uhum. É, de vez em quando tem esse tipo de coisa. Hoje em dia você tem. Muito pouca utilização. O problema todo é que a Procter & Gamble deve ter vendido a unidade da Duracell, porque é uma tecnologia velha. E eles não venderam, eles estão phase-out. Eles vão dividir. Vão abrir mão do negócio. É. Porque é uma tecnologia velha, química, uma planta química chata, complicada, tem um passivo ambiental pesado pra caramba nessa história toda. E as vendas caem a cada ano também, então o lucro que as já foi. Caem cada ano, pois é. já vai pro vinagre. E os caras estão desenvolvendo muito mais ali que o Cadmo, né? Essa história toda. Sim. Então, pra que desempenho, então, como tecnologia aplicada, então, daqui a pouco. Eles vão passar para outro nível. É, então para que você vai querer manter pilha, tecnologia, sei lá, do século... Sei lá, de que século agora? Eu esqueci. Genora. Mano, é muito... Isso, uma tecnologia muito velha. Então, não tem por que manter... Continuar a manter o uso disso. Não, nada aqui. Século XIX, nada. Século XVII. Os primeiros estudos das pilhas vêm do século XVII. Já existia uma pilha no Egito. É. Século XVIII, Volta já fazia experiências com pilhas. Sim. Então, é muito velho. A próxima pauta número 2 da semana. Cara, é inacreditável, mas as pessoas continuam postando foto de cartão de crédito que receberam com número e código de segurança e tudo. E estupidez não tem limite, pelo menos se depender da internet. É, eu diria que do ser humano, né? Ser humano. O que é pobre da internet tem a ver com isso? Nesse caso, ela só potencializou o negócio, né? Ela permitiu assim, que o cara mostrasse isso pra mais pessoas. Cara, é fogo, mano, mas sei lá, velho. Eu ainda tenho a impressão de que o cara que faz isso tem mais que se lascar, mano, porque não... Pediu, né? Ah, só um exemplozinho típico, tá? Hoje, agora há pouco, umas duas horas a gente começa, tá? Eu tenho várias contas de e-mail, tudo bem. Veio de um e-mail, caiu na minha conta de um e-mail que eu tenho a conta da Amazon lá nos Estados Unidos. Isso. Então, não sei o quê. Pô, bacana. Então, olha, sofrendo phishing e tal, não sei o quê, estamos sugerindo que você altere a sua senha. Tudo lá, tá, os endereços todos da Amazon.com, .com, .com, .com, e tá lá, então isso aqui é alterar só assim, link, né? Graças a Deus eu tô com o meu Maczinho, né? Na hora que eu apontei, adivinha? Obviamente. Mas tudo perfeito, cara, exatamente igual. E outra, aí eu falei assim, legal, vamos fazer teste. Peguei, passei a mão no, peguei o link, tchum, fui pra um outro um PC meu de vagabundo aqui que eu tenho pra teste mesmo. Liguei o bicho e tal, entrei, bloqueei um monte de tranqueira e entrei na porra do endereço, só pra ver o que vinha. Eu já expliquei que ele tem uma sensata. É uma loucura, cara. É uma loucura. E vem mesmo. Direto. Então, porra. Dei de primeira e falei, porra, o que é a Amazon? É sinal de alerta da Amazon mesmo? Tá muito, muito bem feitinho. Então, qualquer pessoa ia clicar, né? Clicou, pronto, ele ia varrer. O bicho ia varrer. Ia fazer uma maior festa. Então, quer dizer, quando você fala de expor coisa assim, já tem esse próprio risco. E junta-se mais a capacidade do ser humano com o ser, como eu digo, de ficar postando coisa que não deve ser humano ter direito. Aí vai colocando, né? Cartão de crédito, endereço, telefone, foto da casa, olha que legal, minha viagem, minhas filhas, meu filho. E a reversa dentro de Google é a coisa mais fácil de fazer. Você descobre o mundo. Você pode não descobrir o cara, mas você descobre o filho dele, a filha dele, a mulher, a cunhada. Sempre tem um maluco na família que entrega tudo. Isso que eu falo. Não adianta nada eu me proteger. O resto da turma entrega, pô. Exatamente, né? É complicado. É, cara me desafiou uma vez a descobrir alguma coisa dele, porque ele não tinha nenhuma conta, nada vivo. Como é que eu ia descobrir? Porque o cara é dono de uma empresa. Primeira coisa dele, residencial, diabo 4. Através disso eu descobri quem era o filho dele, quem era a mulher dele, quem era a filha dele. Todos eles tinham perfis sociais e tinha foto dele, cachorro, casa de campo dele, tá, o carro dele, o número da placa. Tinha tudo. Eu me sinto. Tá vendo? Tome cuidado com o Sérgio. Porra, como verdade, mostra, faz. Muito cuidado, gente. A consultoria aqui é cara, viu? Já aviso. Professor inteligente que sabe como funciona, entendeu? O Sérgio é só inteligente. Exatamente. Pra botar massa cinzenta pra funcionar, pois só é. Queimar a mufa. É. Exato. É isso, galera. Vamos para o top 1. O Laguna tá aí, porque essa post do Laguna. É, operadoras brasileiras, né? Laguna. Conta aí pra gente, qual é o problema exatamente? É tudo. Só tudo, pô. É, tudo, né? Então, assim, vamos lá. Eu tenho que... Agora, assim, eu ataquei no texto assim, vamos lá. Primeiro, vamos começar do começo. Aliás, eu sou péssimo nesse pleonasmo, mas enfim. Vamos lá. Você sempre ouve o boato de que um operador está à venda e tal, porque a empresa lá tal comprou as ações de uma outra holding e tal. Vamos logo dar nomes, né? Porque eu tô com medo de dar nomes, mas é o jeito. Não, tu escreve um post desse, fica em top 1 da semana, entendeu? Fala logo, é sobre possível desmembramento da TIM, que as outras empresas, as outras operadoras querem pegar as operações dela, não é isso? Exato, porque assim, a TIM em Brasil, ela, digamos assim, ela é o braço, ela é da Telecom Itália, e a Telecom Itália ela é uma empresa pertencente à holding Telco, e a Telco foi comprada pela Telefônica Espanhola. Só que assim, eu, por causa disso, a Telefônica Espanhola detém, digamos assim, deteria, no caso, a maior parte das ações da TIM Brasil e da Vivo, dos operadoras brasileiras. E lógico que isso não pode acontecer, né, porque isso é anticompetitivo, até porque as duas juntas detêm mais de 50% do mercado. Exato. E o que acontece? Ela teria que vender ou a Vivo ou a TIM. No caso, seria mais interessante vender a TIM, porque a Vivo seria a líder. E também porque a Telecom Itália, a Itália é, lógico, diretamente ligada à TIM Brasil. Só que o que acontece? Uma das propostas de venda, que assim, corre, é só boato mesmo, assim, a gente vê que é só boato e tal. Tomara que seja boato mesmo, porque assim, assim, tem tudo pra acontecer, tem, mas eu espero mesmo que seja boato. Vamos lá. Uma das propostas é a Oi se fundir com a TIM, já que a Oi está em péssimo estado e, digamos, a TIM está uma situação um pouquinho melhor, então as duas poderiam se juntar, até porque a TIM Brasil tem uma das licenças de 4G que a Oi não comprou nesse último leilão. E outra, ou a outra proposta, que é a que eu estou colocando no texto, que a Oi poderia se unir, já que a Oi não tem dinheiro, só tem dívida. Ela poderia se unir a Vivo e a Claro para comprar, para desmembrar a TIM, ou seja, fazer um compra conjunto e comprar a TIM. Só que o que está acontecendo? Eu acabei de saber que durante a venda da GVT para a Telefônica, o grupo Vivendi, que era o dono da GVT, parece que nessa venda houve uma troca de ações e parece que a TIM Brasil Parece. Eu tô analisando isso. Parece que a TIM Brasil, as ações que pertenceriam à Telefônica Espanhola, digamos, foram diluídas um pouco para a Vivendi. Ou seja, digamos que assim, a Telefônica Espanhola não deteria a maior parte da TIM Brasil. Mas isso ainda vou verificar. Eu particularmente eu acho que esse negócio ainda está no campo da especulação. Isso não tem como ir para frente. Tomara. Principalmente porque o CAD não vai deixar que isso aconteça. Entendeu? Tomara. Coisa, vamos lá, deixa eu dar uma explicadinha rápida aqui, vai. Quando houve o sistema de privatização, a gente estudou, fez parte do grupo de estudos e do grupo de análise dessas brincadeiras das concessões. As concessões foram baseadas em questões regionais, questões de público-alvo e tal. Então isso modificou-se com o tempo, esses anos todos, mas basicamente manteve-se o padrão básico de Sudeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Norte, Nordeste, essas coisas todas. Então quando houve a divisão e as concessões foram dadas, então o que acontece é o seguinte: a TIM, a Vivo, a Oi, a Claro, tal, eles possuem concessões, e são concessões de frequência e concessões regionais. Tá? E existe um mapeamento, existe uma regra de jogo onde certos mapeamentos não podem ser sobrepostos. Exato. Então, por exemplo, que é exatamente o que acontece no caso da TIM com a Vivo, com a Claro, por exemplo, aqui em São Paulo, elas se sobrepõem para manter a concorrência, etc, etc. Em alguns lugares elas são quase que unânimes para evitar, porque não tem interesse, vamos dizer assim, base. Né? Então, é aquela história, o rico, o Robin Hood, né? Então, o mercado São Paulo garante o mercado no Mato Grosso do Tocantins, vamos lá. Puta no embrólio pelo seguinte: esse jogo de ações entre as empresas que tem compra de uma, aquisição de outra, tal, houve sim uma concentração e hoje existe uma concentração e participações entre elas cruzadas, tá? É uma puta bagunça. O CAD está de olho em cima disso, existe até ações em cima da Vivo com respeito à TIM, da Claro, com a Oi, tem um monte, com a GVT, teve um monte de rolo com essas operadoras. E pra, exatamente para evitar que no cruzamento de ações, essa sobreposição e cartéis formalizados. Bem, o que acontece que eles não estavam contando é que exatamente acontece isso também no mundo. Foi essa derrubada, essa história toda da Intel, né? E a Vivo, e a Telefônica fazer essa brincadeira lá de aquisição e pedaço da história rodar. Né? O que mais tem ainda nessa história toda, existe ainda as más línguas, viu, Laguna? Fica por aí. Tem um papo aí que talvez Verizon da vida, as coisas aí, parece que algum player norte-americano anda interessado no mercado aqui. Então pode haver aí surpresas, tal, não sei o que, de o que a gente chama de operações agressivas. Parece que tem um grande playerzinho aí que está querendo fazer uma brincadeira. Mas sabe o que acontece, Sérgio? Acontece o seguinte, eu acho que, ok, essa é a explicação técnica do cenário e tal. Agora, o que está acontecendo hoje no Brasil, independentemente de tudo isso, é que, assim, nenhuma operadora presta serviço, né? Mas isso é a mesma coisa que tem em qualquer lugar do mundo. Isso acontece com a O2 na Europa, acontece com a Verizon e a AT&T nos Estados Unidos, entendeu? Houve a concentração e houve a divisão em dois grupos, em dois blocos. Tá? A Vivendi e a O2 tem... A Telefônica e a TIM, entendeu? Existe essa confrontação e meio que de dois grandes grupos brigando dentro de um país. Essa concentração está havendo, é mundial, não tem muito escape, e os caras tentam se defender, mas no fundo acaba dando nisso, porque pequenas operadoras não conseguem resistir ao longo do tempo, entendeu? Verdade. Acabam sendo assimiladas, porque o que acontece? Elas conseguem pegar e inverter, fazer um investimento inicial, consegue ter uma taxa interna de retorno adequada, na hora que o negócio se equilibra e dá um pouquinho de lucro, ela não tem como aguentar, vem a operadora maior, vem e pau, dá um checkmate, porque daí é vaca leiteira, aí só vai ficar tirando conta, entendeu? O investimento primário já foi feito, ele já foi pago, o que ele faz? A grande vem, compra o negócio e só fica tirando leite, que a gente chama. Exato. Né? Vender leite ninho, né? É só tirar nota fiscal, né? Não tem concorrência, então só tirando nota fiscal. Isso acontece. Isso é mercado. Vender leite ninho, ótimo. Mas é vender leite ninho. Existe uma vez eu escrevi um post e fiz um podcast até explicando isso. Por exemplo, a Avis foi cidade em 1945. A Visa é uma rent-a-car, né? Nos Estados Unidos. Desde 1945 ela já trocou de mão, entrou em grupo, saiu de grupo, foi comprada, dividida, rateada, remontada, reestruturada, comprada novamente pro mesmo grupo, dividida de novo e tal. 48 vezes. Isso foi até 2010, para 2012. 48 vezes desde 1946. Ela foi comprada. Comprada e dividida. Em 1946, um cara descobriu que tinha muito aeroporto nos Estados Unidos e não tinha carro que levasse as pessoas do aeroporto para a cidade. Ela inventou esse negócio de aluguel de carro, tá? Essa empresa, ela está sendo vendida e revendida e comprada e recomprada desde 1948, desde 1946, 48 vezes. Quer dizer, dá quase uma vez por ano ela é desmontada, revendida, passa para outro grupo e volta. O negócio dela... O pessoal perguntava, ah, qual que é o negócio da Avis? É rente a carro? Não, o negócio dela é isso, é ser vendida, recomprada e remontada. Isso é negócio. O negócio não é, vender carro, alugar carro é decorrência, entendeu? Tá lá, funcionando, pagando os empregados, lá fazendo. Onde tá dando dinheiro? É esse movimento da ação, é isso que dá dinheiro. Tá? É verdade. Com todos esses movimentos de compra, recompra, troca de ação, compra de ação, compra de ativo, compra um pedaço, compra outro, a Nokia pega, vende o um pedaço dela, dá pra Microsoft, a Motorola pega não sei o quê, faz toda essa bagunça toda, é um grande negócio. Não é vender produto. Vender produto é decorrência. O produto é secundário no final das contas. É o que paga os funcionários que tá fazendo a máquina girar, entendeu? Pagou os funcionários, fez a máquina girar, deu um lucrinho, tá ótimo. Agora o grande negócio é outro, é o mecanismo financeiro. Para o mundo é assim, gente, isso é capitalismo, 101, tá? Mas, voltando ao assunto das operadoras, assim, tentando defender um pouco o lado das operadoras, já que eu ataquei tanto no texto... Eu não defendo, não. É, o problema não. É que tu defende, ataca no texto, que é super lido, e é que no programa você e aí fala... Daí você vem defender, como assim, ataca de novo, meu? Eles merecem nada. Não quis dar nem o nome, meu, ficou com medo do jurídico deles. Não, mas assim, é porque eu gosto muito de ver os dois lados. E assim, um dos lados é que, digamos assim, vamos lá. Primeiro você tem um número de antenas, assim. Muitas vezes você não pode colocar uma antena nova que é preciso, necessária para uma região, por conta de legislação ambiental, que é justo e tal. Vou tirar um número já, tá? Uma ERB, que é o nome que se chama de antena, estação rádio base, uma ERB, isso tem uma locação, você pode fazer uma locação, existe uma legislação municipal que pode te impedir ou não, tá? Uhum. Normalmente não impede. É só uma questão de você chegar e acertar lá, com o prefeito da cidade, se tem a legislação. Se não tem a legislação, você bota, dá uma dica para ele, já apresenta até um projeto de lei para ele sair andando em cima disso, ver se interessa ou não a Câmara dos Vereadores aprovar. Normalmente, hoje, a maioria das prefeituras tem essa legislação, se não tiver, o Estado tem. Tá? Então, para a questão de implantação das ERBs, hoje a tecnologia já define, já está definido o plantio, vamos dizer assim, dos pontos, tá? De melhor aproveitamento e otimização das ERBs. Uma ERB custa, para instalar, 1 milhão. Esse é preço de... É baixo. 2004. Uhum. Custa 10 anos atrás, custa 1 milhão. Com a mudança tecnológica, tal, isso aqui, ampliação, mudança para 3G, agora para 4G, ela continua custando 1 milhão para implantar. Para fazer upgrade e tal, não custa tanto. Essa conta, quanto tempo paga 1 milhão? Pega a sua conta de telefone celular e vê quantos usuários por mês precisa. Você vê que é rapidinho. Muita coisa, cara. É mas muita assim, coisa. O negócio das antenas, por exemplo, assim, eu vejo que as operadoras estão começando a dividir uma mesma antena, se não me engano. Exato. Lógico. Os equipamentos. Não, você tem a mesma antena, a única coisa que eles usam uma frequência, outra usa outra, basicamente até o mesmo painel utiliza. Mesmo sistema, tá? E eles têm que ser integrados até por questão de roaming. Então, tem acordo para tudo quanto é lado. E no Rio de Janeiro, por exemplo, fibra ótica, os caras fizeram consórcio e passaram por Rio de Janeiro inteirinho, fibra ótica, um único conjunto de fibra ótica, todas as operadoras, tá? Aqui em São Paulo, não. Eles brigaram e ficaram lutando fibra ótica, cada um ia lá e fazia no mesmo buraco, no mesmo lugar, botava mais uma fibra ótica. Fizeram 8 vezes só mesmo. Nossa. Tá? Então, quando os caras usam um pouco da cabeça, então resolve. Mas o custo básico é esse para uma aérea. E depois que ela implantou, cara, rapidinho ela se paga. E aí a manutenção dela é de vez em quando um técnico ir lá e dar uma ajudada ou trocar um painel. Aí ele troca o painel inteiro e acabou, morreu assunto. Sistema de bateria, porque também pode faltar energia, tem que fazer aquele negócio de no break e tal. Mas assim, isso é uma coisa, porque assim, as operadoras têm lucro. Não, mas assim, as operadoras têm lucro com voz, ou seja, elas têm lucro com voz. Para elas, internet dá prejuízo, porque assim, internet, a demanda vai crescendo exponencialmente ano a ano e assim, elas assim, aparentemente dizem, ó, não, somos vítimas, a gente não consegue acompanhar isso e tal. No, tem servidores, tem provedores de conteúdo que pedem mais pra gente e faz a gente não... Faz essa comparação de um provedor, um provedor 3, 4G, vamos lá, aqui de São Paulo, tá? E seu custo, tá? Com uma Verizon da vida. Você vai ver qual é a diferença. Dados e voz. Simples. É o triplo, porra, o preço. Internet é mais caro no Brasil, o conjunto de dados mais caro do mundo tá no Brasil, tá em São Paulo. Sim. Porra, cara. Não tem, não para em pé. Se você fizer a conta, para. É porque eles, essas operadoras ainda entendem que são fornecedoras de voz, né, cara? Não de dados. Entendeu? Pra eles. Não. Dado é, como o Cardoso diz, é um adicional. E como é adicional, você cobra caro. E desculpa, eu vou dizer uma coisa. Você tá achando que o pessoal tá transferindo muito dado por aí? Porra nenhuma. É muito mais voz do que qualquer outra coisa, viu? O grande mercadão brasileiro é voz, não é dado. Com certeza. Quem vende dado aí é o WhatsApp da vida, SMS. Tudo bem, a gente tá tendo uma penetração maior e tal, e tá incluindo pra cacete, mas a gente vai, é assim, galera, quando a tua faxineira tiver internet no celular, aí tu sabe que o negócio pegou. Né, a pessoa que trabalha aqui em casa tem o telefoninho dela, tal, fala, recebe, né, tal, não sei o que, recebe SMS, recebe ligação, entendeu? Até eu uso o WhatsApp de vez em quando. Recebe, usa mais SMS, porque tá dentro do pacote que custa baratinho. É verdade, é verdade. Ou seja, quem usa dado é a gente mesmo, aficionado por tecnologia, né? Aí, óbvio, né? Telefonismo, 4 chips, 3 chips. Tem dados para usar o WhatsApp. Vamos lá, galera. Tá chegando no final do nosso programa, nós temos a roleta russa da semana. Pois é, né? É sempre aquele momento chato de ter que terminar. Mas a roleta russa da semana foi o post engraçado do Cardoso, falando sobre os crash test dummies, os bonecos de teste de acidente. Que agora estão vindo em versão gordinha, digamos assim, obesa, né? Obesa. Para, obviamente, manter a segurança das pessoas que estão acima do peso, que nos Estados Unidos, especialmente, são, não diria a maioria, mas com certeza metade das pessoas. Já é maioria, sim. Já é maioria. Você tem andado no metrô de São Paulo? Não tenho, cara. Não tenho. Só tem gorda, meu Deus, como tem gordo, cara. Porra, você ainda vai botar 9 pessoas por metro quadrado, se a pessoa for gorda, complica, né? Cara, tá inacreditável. A quantidade de gordo e gorda que tem no metrô de São Paulo, se você parar e prestar atenção, você fala assim, meu Deus. É algo absurdo. É verdade. Não, mas é que assim, o projeto lá dos testes dos bonecos é que como o americano tá gordando que nem um maluco, os carros eles não podem mais ser feitos para o piloto average, porque o average de lá é gordo demais. Tem que ser tudo gordo. Já é assim, né? O average de lá tem que ser gordão. É, a pergunta basicamente é isso. Vocês acham que isso aqui é válido ou vocês acham que é frescura? É válido, yeah. Né? Yeah. Eu acho que é válido, porque precisa. Não, e outra, só pra lembrar aquela história que eu falei no metrô, que eu fui um boneco de teste, vamos lá, né? Que eu fui o teste, porque eu era um brasileiro médio, 1,72m de altura. Só que o pessoal esqueceu que eles estavam fazendo pra Zona Leste, e a Zona Leste é predominantemente nordestina, e da altura média é 1,62m, entendeu? O brasileiro médio é mais baixo. Sim. É 1,68 o homem, não 1,72. Agora tá subindo um pouco a média em alguns centros. São Paulo, por exemplo, tá subindo bastante a média. Aí você se sente altão nesses vagões de metrô aí? Cara, eu me sinto alto, foi de brincadeira. Eu entro aqui no Tatuapé, dou uma olhada assim, aquele puta mundo de anão. Eu vou me sentir o Kareem Abdul-Jabbar, então. Eu tenho 1,75. É um pouco alta pra mulherada. Eu tenho 1,80, galera. É assim, então, é absurdo. Mulherão. Quando já acabou, eu olho por cima. Mas então, eu acho que não tem jeito, cara. É válido. É importante que eles façam. A única preocupação, não é preocupação, é um fato. Como eles vão ter, como os norte-americanos vão ter que gastar mais para fazer carros mais resistentes para gordos, é óbvio que esses carros vão ficar mais caros. Então, alguém vai ter que pagar a conta. É, isso aí é tipo unir o útil ao agradável na visão deles, né? Né? Fazer o quê? Não, aqui no estudo de ergonomia, na realidade, você tem que chegar e utilizar padrões que atendam a maioria da população, não tem como. Sim. Para banco, principalmente, essas coisas. É o caso no caso aí, os bonecos de teste e tal, não é questão somente de impacto, essas coisas todas. Óbvio, tem a ver também com os itens de segurança, mas muito menos provavelmente por um custo de trabalho, que é o caso da direção. Fácil do cara de manobra, posicionamento, né? Do cara poder entrar, sentar, se acomodar, fazer a pilotagem, ou então ser confortável sentado no carro. Alguém já ficou gordinho e tentou sentar no banco de trás de algum carro brasileiro? Né? É complicado. Acho que não precisa nem. Não precisa nem ser italiano não é pequenininho, né? Então, exato. Exato, você não precisa nem ser gordo, só precisa um pouquinho mais alto. É, exatamente. É, na verdade, assim, eu defenderia o Mille nessa conversa aí, mas o Gong Show vai para a Volkswagen, que é bem ruim atrás. É, na verdade, eles têm a tradição de ter um bom espaço interno, né? Mas... É, não, na Volkswagen é apertado. É verdade. E só para encerrar, eu só queria mencionar que falando desses bonecos de teste, eu só lembrei do jogo dos anos 90, que chamava Crash Dummies. E da banda Crash Dummies. Aquela música incrível, que era muito legal. Era legal, cara. Eu gostava disso também, né? Todo mundo já foi jovem um dia, galera. Por favor, editor, colocar essa música que você sabe qual que é na trilha. É, galera. Então é isso. Semana que vem a gente tá de volta com mais uma Sala de Justiça. Queria agradecer imensamente a presença aqui do Sérgio e da Lu. Por mim, já falei, vocês são da equipe. Vocês podem estar aqui com a gente toda semana. Muito obrigado pela presença. Vocês são demais, galera. E também meus fés escutinhos, Laguna e Ronaldo. Por favor, vamos fazer sempre uma Sala da Justiça mais divertida cada semana. Essa é a nossa missão. É o que a gente vem tentando fazer. Isso aí. É isso aí. Já vou caprichar nas piadas. Você caprichou hoje já. A última recomendação que eu faço é, mais uma vez, assinem nosso feed, assinem o feed do SciCast, que o último episódio foi o especial de aniversário, então uma farra, ouçam, por favor. Muito divertido, Ripa Cacilda, parabéns pra você, parabéns pro Silmar, pra toda a equipe do SciCast. Semana passada a gente teve uma sala temática aqui do SciCast, né? Teve até gente querendo participar, mas a gente tava com o quórum totalmente lotado. É verdade, a gente tá meio de gente, cara. É divertido, pô. Não, eu falei, puta, vai a equipe toda? Falei, pô, vai acabar, vai estourar. E não coube a equipe toda, não. É, estrela não tava também, pois é. É verdade. Mas é isso. E então tá, e Lu, muito obrigado, muito legal estar com vocês por aqui. É um prazer. Semana que vem estamos todos de volta. Com certeza. É isso, galera. Com certeza. Ah, então é isso, foi, galera. A gente volta semana que vem. Um abraço, fomos. Valeu. Falou. Falou, galera. Até semana que vem. Até mais, pessoal. Quem vai desligar? Aquele negócio de namorado adolescente. Desliga você. Desliga você. Ah, pessoal, assim, ó. Desliga de lá, Raquel.